Espera após estabilizar no localizador, completando o final do procedimento. IP5217. 7, muito grato. Após passagem da mesma, está autorizado o ingresso da parte 3. American Line 239, the ground 35, right turn, contact the ground 121, this 19. Roger, 121, this 19, American 239. Put it out. Alfa Tango Tango, está autorizado até Sierra November, Índia, Charlie, nível 100, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda. Vai se afastar na radial 317 de Salvador, até 180 milhas, onde modifica o plano para o nível 085. Vai cumprir o perfil de saída Momo, o transponder 0132 e a frequência do controle 199.35. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Fechamento correto, Alfa Tango, assim que tiver condições de. Assim que tiver para acionar, se fecha mais. Tutan 3859, agora tem o livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 092. Tem livre pouso, pista 10, Tutan 3859. Oceaneia 6235, após o pouso do Airbus da Ação, Lima tem captura 1-0. Após o pouso aqui na frente. Tan 3859, salva 38, livre direito, acima salvo. Tá livrando a direita, solo 219, 3859. Oceaneia 6235, vento 120 graus, 099, autorizada a decolagem, pista 90. Prossiga via Alfa, chamete da Juliette. Alfa vai chamar da Juliette, tá 3859. 7, chame agora a torre. 118 decimal 95. 2895, grato. Até daqui a pouco. Tá. America 239, clear taxi, via next to is Juliet. April 1-1. Pay attention to a following car, AB, April, correct, gate 1-1. Pay attention, following car, AB, gate 06. Roger, cleared from Juliet onto Apron, and we will follow the following truck to gate 1-1, American Katrina. 75 Bushmade. 6319, contato, a decolagem, aciona o código normal ou corrijo. Desconsidere. Canal chamando o controle, prossiga. Informação em curso é hotel, White para a cópia. Prepare a saída da Eulia e da Bridge. Inspeção, vê se mantém a altitude de 4000 na chegada bom. Agora o final do procedimento ILS X-Ray. Segue ao 3, o TAN 3859. 4299, copia? Em contato, mantém nível 320. Claro, mantém 320, Sané, 1903, chame Recife agora, na frequência 251. Receita 251, no gol 90-3, bom dia. Bom dia. O transponder 5530, frequência do controle 1119-35. Chama o tracionamento pushback, o azul 4299. Direita solo 1219, 5217. Solo Salvador, trip 5217, lembrou? Trip 5217, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 5217. Autorizada. Entende? O Tango vai aguardar para o táxi. 2217, está autorizado o ingresso da Juliette para o pátio 3. Juliette vai ingressar para o pátio 3, 5217. Alfa Tangutão, após a passagem do Trip, o ATR da Trip, a cauda, está autorizado o táxi. Gente, porém, passando o farol da barra aí, a altitude de 1000 pés, mantendo regras de voo visuais, observado desde aí da praia de Morro de São Paulo, após passando o farol da barra, mantendo 1000 pés, Papa Romeo, Mike Acosta. Caju Guazão, frente do hotel, já o 6302 já se escuta. Uno 60, sem desgastão, deixe manter 5 mil na chegada à Mara, guarda elétrica X-Ray, ajuste no 015. Né, 6309, desse mantém 2000, autorizado final LS. Copia? Eu copia. 6302, autorizado até Recife, nível 350, veio por esqui 58. Decolo da 1-0 com a primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, transição Caju. O transponder 5546, frequência do controle 1-9-35. Sai da Recife com foto 350, decolo da 1-0, Puca, Jamo, Caju, pelo 58. 5-4-6, após a voz, 9-3-5, confere após a Oxenado, 6-3-1-2. 6-3-1-2, primeira curva, à esquerda. Primeira esquerda, após, com foto, eu fico. Seguimento correto, só pressionamento e pushback, Oxenado, 6-3-1-2. Conta bem. Alfa Tango Tango, alinha e decola piscina 0, vento 110 graus, 07 nós. Chané 6225, chame Recife agora, frequência no 260, alterna 288, Chané 6225. 260, 288, é. Olha a minha 311, a número 1. Afirmo. Vamos lá. Confirma, o Xanamia 3 ou não? Equipagem de voadona? Autorizado. Dona, obrigado. Zero, desse mantém 2000. 2000, gol 960. Alfa Tango Tango, decolar 51, chama controle 119, decolar 35. Control 35, bom dia. Controle o papapapá, Alfa Tango Tango, tá decolado na sua escuta. Papapapá, Alfa Tango Tango, contato, subi mantém nível 100 na saída MOMA, porra direto. Informe a radial ideal de saída. Silmatinho autorizado, direto, subindo a Momo, após direto, radial ideal seria 317. Autorizado direto, interceptar radial 317, Alfa Tango Tango. Autorizado direto, interceptar radial 317, Tango Tango. É o TAN 3663? TAN 3304, prepare sair da árvore elefa e guarde pra conta. Chame 319, complete, final do procedimento, chame torre 118, décimo 95. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. 7. Apino DCT. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita. Sai da árvore, eleva o transponder 5550 e a frequência do controle 1-119 decimal 35. Tá, tá. Correto, chame para acionamento e pushback o TAN 3304. Oceaname 311, tem lei de pouso, pistão no zero. O vento 120 graus, 092. Leio com o Oceaname 311. Pereira para 2000, está aqui no procedimento, voo 960. Afirmo, autorizado. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 10 no 5. Celeme 311 no solo 57, livre direito, cima solo 121, 219. 219, 63, 19. Chegou, 6311, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, 6311. Salvador, Chile 6312, Chibeca Estacionamento, 06. Alfa Juliette 08. Chibeca Estacionamento, 06? 06. Após o azul passar na retaguarda, está autorizado. Chama táxi, 6312. Após o passagem do azul, está autorizado, 6312. 6311, agora é reautorizado, Alfa, mantém antes a Juliette. 6311, Alfa, mantém antes a Juliette. 1-1. 1-1-6-0, complete, final IS, torre 1-1-8-9-5, tem bom pouso. Obrigado, bom dia. Que coste, aposta, tá bom. 1-1-6-0, copiou? Torre Salvador Magia, gol 1-1-6-0. 1-1-6-0, de altímetro 1-0-1-5, livre pouso, piso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, piso 1-0, gol 1-1-6-0. Mas em ponto de 2, está pronto para o táxi, nosso CV ficou de 1048, autonomia de 6 horas e 20, alterna Natal. Salve, mandei 148, CV? 148, afirma. Minha 3-1-2 acionado, táxi autorizado, parte 1 do Índia, 0-0-0-1-1-8-1-5, ajuste no 0-1-5. Parte 1 do Índia, 1895-0-1-5, 631. Charme 3-1, após o tráfego da companhia, Juliette 08. 08, metade 1-1. Obrigado, até daqui a pouco. Faz 1-4-2-9-9 em Lima, tem cabeceira 1-0. Mike, acorda que eu chamo Torre Salvador em 1-8-9-5. Vai chamar Torre 1-1-8-9-5. 19, hein, Evan? Eu sigo a Mike Costa. Ah, não, parabéns de pessoa sua, Mike Costa. Sim, tira pro seu 4-4. Afirmativo, prisma 17-4. Sim, sou autorizado o cruzamento da final 1-0, me reporta final 1-7, Mike Costa. Você é autorizado a cruzar 1-0, vai chamar no final da 1-7, o Mike Costa. Mas o 4299 está autorizado a decolagem, bicho no zero, vento 1-0 graus, 099. Solo Salvador, bom dia, o 3663 com a Hotel, para autorização 360 Guarulhos. 4663, autorizado Guarulhos, 360, operador 1-0, recola da 1-0 com curva direita, na saída da El, Leda Bridge, 1-1935, controle, transponder 5556. Autorizado 360 Guarulhos, decola 1-0, direita após a El Leda Bridge, intercepta pelo 1-0, controle de saída 1935. E o transponder é o 5556. 136663. Transponder é 5556. E confirmando a aerovia Perzulu 16. É o Perzulu 16 e 3556. 5556. 5556. Tá bom. 5556. Tá correto, chama pro espectro somente. Chamará. Para posição 04, para posição 90. 304, está autorizado, chama ataque. Para ataque, também, 304. 3582, Andrade. Botão, confirma estimado de pouso. Para o pouso, 1-3, 1-7. Gente, graças. Controle Salvador, 14299, decolado perfil da El, passando 1200. Bom dia, 14299, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Gente, 340, foi da El, 42, as horas. É 312 a linha, decola 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Mais 142, na nota de sistema anterior, 190 para as informações. Gente, o azul 4299 após desvios, foi Leda. Após desvios, Leda, 4299. Fernando Ledo, 4299. Tem livre pouso, pista 97, vento 100 graus, 099. Mike Acosta, copia a torre. Mike Acosta, me escuta? Livre pouso, pista 97, vento 100 graus, 099. Ok, livre pouso na 97, Mike Acosta. Ocean MS 312, sala 08, livre decolado ao 08. Toma controle 119, sala 35. 935, MS 312. Sulli, Salvador, Ocean MS 312, saída PUCA. Ocean MS 312, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. 350, PUCA na saída, 63. 3304, táxi autorizado à direita, via Índia, falta de espera da 90, torre 1895, ajuste 10, 15. 1895, 140, direita, da 3304. Mike Oscar, salu a 09, está autorizado 74, está de lado, está livre. Salvador 3663, Porto Azul 5, chama táxi. Para táxi 3663, Salvador, bom dia, 3859, para cópia Curitiba. 3859, Curitiba, cópia. Copia. 3859, Curitiba, autorizado no 360, o perfil 121. Decolada 10, curva direita, arbor, eleva. Controle 11935, transponder 5557. Número 30, sem identificação, prossiga via chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1015. Prossiga, Mari Cosca. Tango, é o controle. Instrumento cancelado, ao 11, suba para nível 105 Alfa, Tango Tango. Autorizado de TAP, gol no 630. Sim, Tango de braço. Comprei autorizado para o de TAP. Autorizado, aí 500 pés direto para o norte. Com o controle adicional, corrigindo, torre 1935 e 0137. Civil 125 decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 9-5. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 4-2-9-9, bom dia. Bom dia. Não, acoplamento e decolagem. Então, um abraço. Pi 5240, ainda, cola opção 0, vento 1, 10 graus, 10 noite. Alinhagem decolada 10, vento 304. Tenho 5221 da trip, seria esse que está sem problemas. Autorizados a vitória da conquista no 200 direto, decola da 10, curva à direita, arbor, elefa. Controle 11935, transponder 5560. Tango Tango, traga o código transponder para 5502. CIF em 126 decimal 0 alterna, corrijo 126 decimal 85 alterna 133 decimal 65. Salvador, o T3663 para o táxi, o POB de 135, Galeão com 3,40. Qual a alternativa? Galeão. Táxi autorizado em frente, pátio 1 no Índia, ponto de esquerda 10-11895, ajuste 10-15. Pátio Índia, ponto de espera 10-1895, T3663. 304, decolado, transfer. 3304, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360 na Arbor, para 3304. 1630, autorizado final ILS, X-Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. É o Leda Bridge, controle 11935, transponder 5571. 04. Muito obrigado. Obrigado. Tita, chama o pushback acionamento. Tá pronto já o... Salve, nosso 79, portão 02, após o táxi da TAM passar na retaguarda, está autorizado, chama táxi. Da TAN 3 para puxa funcionamento. Da 38903 é o número 2 do setor. É, número 30, esse é o TAN de juízo. Um grande abraço, já estão autorizados a decolar Cantura Norte, vento 120 graus, 110 nós, é porta fora do sol. Gente, um grande abraço, então está autorizado para o assunto para essa ponta. 630, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, 630. Siga azul, GTA. Tem, azul, GTA, está autorizado, reporte termo. 2 Salvador, bom dia, 3663, ponto, espera 0 pronto. 3663, a linha decola, pista 10, vento 120 graus, 1-1-2. A linha decola 10, 3663. Angúndia Bravo, decola 219, produção da Tapuama, reporta para cruzamento da final 10. Onde, tipo, senhora, vai fazer circuito com curva pela direita. Confirma o ajuste de altímetro da Angúndia Bravo? 1-0-5. 1-0-5 graus. Estamos de abraço, autorizado, me reporta, final 17. Final 17. Iniciando TAM 3663. Sim, TAM 3663. Gente, o TAM é base, foi autorizado para que remitir a pista 17, vento 110 graus, 082. TAM 3663, decolado de 21, chama controle 119, decimal 35. 1935, grato, bom dia, você vê. Estou passando também, 93? 99 agora. 99, as 1979 direita via Índia, ponto de espera da 10, 11895, ajuste no verão. Está reportado ataque 3259. Está estabilizado, gol 630. Gol 630, chama em torre Salvador, 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Torre é trazente. Radial 23850 minas? Terra do vento de asa fixa e aguarda para girar a base pela esquerda para interceptar a final 17. Aguardar para girar a base pela esquerda, o sangue de Bravo. Torre, boa, bom dia, eu vou 630, Índia Serra baixar trabalho. No 630, ajusta o altímetro no 0 no 5, continua aproximação. No 0 no 5, 630. Kilo Serra Lima, cópia. Qual é o compadre? Pode 5? Será o aeronave, cara? Sim. Eu também já bravo? Prossiga. Positivo, é pra guardar aqui, senhora? Afirmo, visão com bang da Gol, senhora zero. Ainda não. Já tá visual. Vai na reta guarda, base pela esquerda. Certo, então já bravo, passa na reta guarda do bang da Gol, efetuará uma base pela esquerda, na posição 17. Positivo. Perdão, uma base pela direita, minha posição 17. Base pela direita então, grato. 3304, chame o centro Recife 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 126-0-128-33-04, bom dia. Bom dia. Voo no 630, autorizado por 100-0-099. Livre pouso 130. Ele poderia coordenar em nosso centro Recife a proa de bridge por 3663? Eu te aguarde, o TAN 3663. Só escuta, TAN 3663. Na final do 0, vai cruzar na retaguarda do mesmo, fazendo curva pela direita. Certo, tá meio bravo. Tá bom. Gente, eu sou 9979, ele mantém cabeceiro no 0. Tango Índia Bravo vai regressar para Enrimar. Grato pela colaboração aí, mas vai arremeter, vai tirar para Enrimar, positivo? Gente, então não efetuará mais um toque arremetida e vai prosseguir direto para Enrimar. Afirma, senhora. Gente, me reporta no solo controlado do Tango Índia Bravo. Positivo, vai chamar no solo controlado Bravo, grato. Voo no 630, solo 26, livre direita, chama solo 121, no décimo 9. Direito 29, bom dia. 5 vai prosseguir no TAC para a cabeceira 10 via Índia. Chamando torre 11895, 355229. Solo Salvador, bom dia. Voo no 630, viu? Voo no 630, bom dia. Ingressa na Alfa e chamando a Juliette. Alfa chamada da Juliette. Para o táxi 3259 com 1-107-422 Campinas. 3259, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera 90 torre 1-1-1-8-9-5, ajuste 10-1-5. Direita Índia no ponto de espera 1895, graças. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pro voo. Voo no 63. Tô 3663 autorizado, pro de bridge. 3663 bridge. Caso 9979, declaro 27, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, 9979. Controle Salvador, bom dia, 9979, decolou 1-0, 1000 pés. Passou 9979, contato radar, suba para o nível 380, saída da EL. 380 da EL, 9979. Possível voar da EL, 9979? Ao cruzar 2000 da EL, azul 9979. 2000 da EL, 9979. Lima de Rodeo, 3859. Intermembro 3, chama Centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 125, 133, 95, grátis, bom dia, bom TV. Centro 259, autoritário da colagem, sistema 0, vento 130 graus, 109. Solo, Xerame 3-9, autorização Guarulhos, uma bom dia. É 3-9, Xerame autorizado Guarulhos, 360, Perzulu 1-6, decola da pista 1-0, com curva à direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 11935, transponder 5004. Autorizado 360, conforme para Guarulhos, da Perzulu 1-6. Decola da EL com curva à direita da EL, Leda Bridge, 3935, controle 5004, transporte, o Xenai 63, 1-1, posição 8. Sim, a gente vai 3-1, chama pro Xenai 3-1. Né? 3-1-5-9, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360, Arbor. 35221, se autorizado a decolagem, sistema 0, vento 090 graus, 109. Bom dia, Tríplice 414, está em contato ao radar, pro de Mário 45 está chegando a Mário, QNH1015, reporte no ponto e da descida. Desce para o nível 050, Tríplice 414. Azul 9979, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 251-3395-9979, bom dia. Bom dia. 621 na sua identificação dessa via para 4 mil pés, o QNH 10 no circo. Para o nível 050, trip 54 no 4. Controle Salvador, trip 5221, decola. Trip 5221, contato radar, suba para nível 200, saída Arbor. Vida saída Arbor, estaria liberada as restrições?